Interceptando o localizador, Oscar Vitor Uniforme, Zacon, Campo Vista. Patango, Oscar Vitor Uniforme, completa, chame a torre, 1-1-8, decimal meio. Excelente, torre 18-6, obrigado, bom serviço. Passando o Vera Cruz, Papatango Mike, Foxtrot Serra. Papatango Mike, Foxtrot Serra, reporte em Paris. Bota na Paris. Oscar Vitor Uniforme, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Excelente, aguardando a liberação de pista, Uniforme está a 5 milhas ainda do estado. Direita, 1-2-1-9. Direita, 2-1-9. Tá passando externo agora, baixado e travado. Poderia confirmar o vento pro Oscar Vitor Uniforme? 1950 graus, 10 nós. 7, ó. Ok, tem livre de pouso 10, 1950 graus, 10 nós, 1021. Oscar Vitor Uniforme. Vai prosseguir pra 10, Oscar Vitor Uniforme. Pouso autorizado, 1950 graus, 10 nós. Positivo, tá prosseguindo pra 10. 776, autorizado, ingresse no pátio principal, o gate é o 03, prossiga pela Juliette. 03, prossiga pela Juliette. Gente, o Oscar Vitor Uniforme, autorizado, táxi via Alfa e Juliette, reporte na táxi Lima, e está autorizado o cruzamento do pátio principal. O Ocean é 6259, aguarde só um minuto para iniciar o pushback. Temos um citation que vai cruzar o pátio agora. Aguarde a liberação. Positivo, nosso escuta então. 021, reporta estabilizado. 2021, reporta ali. Controle da visual com o campo, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, chama a torre 118, decimal 6. 286, Mike Fox Serra. Papatango, Mike Fonseca, da visual com o campo. Mostrou a terra, reporte final de 3 milhas. Final de 3 milhas vai reportar o Mike Fonseca. Oceano 6202, aciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 021, chegada a mar. 2000, informação vista, chegada a mar e autorizei TAP. Projeto TAP, Oceano 6202. Projeto TAP, 2000 pés, 6202. Oscar Vitor Uniforme, prossiga o táxi pela Lima, Mike, e na Quebec, chame a torre, 18.6 para o cruzamento, 17. Positivo, seguindo o táxi aqui do pátio, Mike, Lima Mike para cruzamento, na Quebec, chamar a torre, 18.6, Oscar Vitor. Na 6259, está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Foi todo ataque, coloca. Sierra, após autorizado, 9715 graus, 89, Fox Zero Sierra. Ok, está com o trem baixado e travado, né, Fox Zero. Salvador, boa noite, voo 1884, formação Victor, autorizado 1970, efetuando pequeno desvio à esquerda devido a um cômodo. Voo 1884, acione a identificação, descendo para o nível 050 na chegada a Mari, reporta final do desvio, confirme a proa por quantas milhas irá manter. Proa 04 por 10. Provavelmente ela deve ir para o pátio 5, aí após ela prosseguir, está livre até o pátio 5, óbvio que ela vem pelo uniforme. Só se é, solou aos 02, a parte 5. Parte 5, era baixa. Frequência livre estacional, boa noite. Bom trabalho. Fica Vitor Uniforme, segue o Max Fox Trot Sierra, pátio da EBTA. Já visual 5218. Trip 5218, completa e chama a torre 18 decimal 6. 186, obrigado. Tio Oxiné 6259, tá livre o táxi pelo o pátio Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 186. E o ajuste é 1021. Gente, no ponto de espera vai chamar a torre, obrigado, por aí. Solo da 31978, puxa acionamento. Autorizado, então 3197, chame táxi. Autorizado, puxa, tá 3197. Controle 16212, pode passar a etapa abaixo de 050. Tá livre, chama 6212. Livre até 2000, muito obrigado. Salvador Delta 3603, autorização de tráfego no 06. Vai direto de etapa. Instante, a cópia. Quarta. Passar travado, 5-2-9. Uso autorizado, 90, 95, 0 graus, 10 nós. Copiou? Gente, 1-5-0 com 10, obrigado, autorizado, pois. Prossiga, voo no 6-3. Poderia informar a saída prevista para Brasília? É a boa Elefa. Elefa, tá. Oi, Salvador, chama meia 259, ponte para o mano. 259, observe o trip após alinhar e manter. 8 ao 06, 1219. Chamarei, até já. Quanto de sim pra mim? Saliva, 6212. Muito grato, 6212. 5219. Horário 19. 3 anos, cross. Ou 1884, desça para 3 do PES, com ajuste no 021. 3000 no 021, 1884. 3000, confirmado. 3000, 1884. Ó, controle, instaladora de JetMath728, na sua vista, boa noite. O ABMath728 aciona identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari. A Mari identificou para o... confirme nível? 050, o EPS 050, perfeito. Poderia voar Duna? Direto Itato, o EPS 28, seguirá com o número 3 na aproximação. Itato está no número 3, perfeito. Juliette, 5209. 5908, 128, boa viagem. Obrigado, boa noite. Juli, boa noite, Oxenai 6259. Oxenai 6259, contato radar, sua para o nível 360, saída da Eule da Bridge. 6360. Na 3197 para o táxi, 184 a bordo, 13h30, Guarulhos. 7, tá, 3197 está livre o táxi, pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 18h30, e o ajuste é 1021. Autorizado, táxi via pátio Índia, 1186, 1021, 3197. O trip 5218 após a aeronave da TAM está autorizado para prosseguir para a remota 1-3. E após a passagem do TAM, remota 1-3, 5218. 62-12. China 62-12, complete China Torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado. Gol 984, descendo para 2000, reportando estabilizado. 2000, autorizado DDF, vai reportar estabilizado, gol 884. 2, baixou e chegou? Agora sim. Gol autorizado, não fica 0 graus, 8 mais. Livre posto, CNA 62, 1-2. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3197, visual com a chanela marginal, pronto. 3197, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera do 3197. Delta 3197, avistou um objeto aqui próximo ao ponto de espera ali. Era bom mandar alguém checar ali, pode ser ingerido por uma turbina, ok? Não deu pra ver direito o que que era. Gente, o 3197, muito grato. Prossiga. O objeto tá em que posição aí da Taxiway Alpha? Tá. Aguarde. Logo à direita da Índia. Gente, 3197 ali, mantém. Ali mantém, tá 3197. China 6212, solo 15, direito 1219. 2196. Romeu, Romeu, é com índice essa identificação. Autorizado, decolagem 3197. 2, o CNA, livrou? Ok, o 6212 da Oxiné, tá autorizado o táxi, Alfa e Juliette, o portão é o 5. Alfa e Juliette, portão 5, 6212. 824. Papá Romeu, Romeu é Quindy, contato radar, 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Foi na proa de Mari, reporta para a descida e confirma a sua indicada. Informação aguarda, pista livre. 284, aguardando. Quindy, desceram para o nível 050, confirma a sua velocidade indicada. Como é que o Índia tem condições de incrementar a sua velocidade? Romeu Swing, eu vou na Pro de Mar. China 728, pode prosseguir na descida? UAB 6728, descendo para 2000, está autorizado a final LS, posto utilizado, ajuste Salvador 1021. 1021 2000, informado estabilizado na final da opção 0672. Passou ali 208, 3197. Boa noite. E Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0 com curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5405. Total autorizado 340, Bezulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Depois voa DCT Trive, Trive Postos. A saída, vamos decolar da 1-0 curva esquerda, a El Leda Bridge, 1208-405 transponder. Ok, apenas a curva é a direita, tá correto, cotejamento, chame no portão Meduja, o TAM 363. Curva à direita, confirme a frequência. Chame nesta, tá em 1-2-1.9 para o pushback acionamento. Ok, corrigindo Leda 3197. Quatro, falar os 20, direito 219. Direito 219, 1884.